Muito boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde, para além de voltarmos a falar sobre vitórias, vamos fazer aqui a antevisão do jogo com o Marítimo que teremos na próxima sexta-feira e ainda falar sobre o relatório de contas. Portanto, vai ser um programa longo, existe muita coisa aqui para falar novamente, não sem antes dar as boas-vindas ao meu painel habitual. Boa noite, João Castro. Hoje começo por ti, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos ouvem. Hoje peço desculpa porque não estou nas melhores condições aqui físicas. A garganta vai fugir várias vezes e, portanto, se eu tiver que ser interrompido por vocês, siga, porque estou com muita tosse e, portanto, não vai ser fácil. Tem sido um dia difícil. Portanto, vamos a isto. Isto é assim: esforço, dedicação, devoção e glória. Portanto, há que lutar até o fim e é isso que eu vou fazer aqui, esta luta contra esta garganta que me está a dar aqui água pela barba. E vais vencer no final as tuas melhoras, antes de mais nada, João. Pedro Varela, boa noite e bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir e que nos vão ouvir depois nos próximos dias. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, onde quer que estejam. Vamos a isso, sim, acho que há aqui muito assunto para debater. Vamos a isso. Vamos a isso, não sem antes agradecer, obviamente, aos patronos do Sporting 160. Esta semana tivemos muito conteúdo por lá. Voltou o M, voltou as conversas só de bola, voltou aqui o pós-jogo. Continuamos aqui, obviamente, com conteúdo por lá, coisas que muitas vezes acabamos por não ter tempo para falar aqui. Mas, obviamente, se quiserem apoiar este projeto, temos todo o gosto aqui em ter-vos como patronos. patreon.com/Sporting160. Obviamente, agradecemos aqui a vossa contribuição. Vamos então aqui, a termos factuais. O Sporting venceu ontem o Estoril por uma bola a zero. João, começo por ti também. Sarabia no 11. Ora bem, era um jogo que eu tinha dito, não sei se vocês conseguem ouvir, se conseguirem ouvir, se estava, Conseguimos. assim, Conseguimos. era um jogo que, como eu tinha dito e o Pedro também já tínhamos referido isso, era, o fundamental era vencer. Acho que todos chegamos a essa conclusão, depois de 3 jogos sem vitória, o que era preciso era realmente vencer, jogasse mal, jogasse bem, com meio golo, qualquer coisa, um autogolo, era preciso vencer. E eu acho que há que frisar 3 aspectos muito importantes que eu falei no pós-jogo. Primeiro, salientar a recuperação mental da equipa. Era difícil depois do 5-1 a mudança de chip para o campeonato contra um adversário difícil, num campo difícil, onde há muito vento, toda a gente se recorda. O Estoril estava a fazer um excelente campeonato. Agora que o Sporting ganhou, já estão a dizer que o Estoril meteu autocarros e que o Estoril mudou e não sei o quê, mas se tivesse funcionado a tática do Estoril, eram os maiores e o Sporting estava em crise. Em segundo lugar, fugimos a esse estigma do Sporting, que é em vários anos, vocês se recordam, aliás, todos nos recordamos, quando começa a correr mal um jogo, 2 jogos, 3 jogos, depois uma competição europeia daquelas, o Sporting vem por ali abaixo e muitos comentadores já estavam à espera de pôr em rodapé crise no Sporting não ganha, portanto, estava tudo à espera, tudo, tudo, até alguns sportingistas acho que também estariam à espera de uma catástrofe no Estoril. A verdade é que não aconteceu, a equipa respondeu muito bem e vamos então ver como é que a equipa respondeu. A Mourinho montou a equipa, quanto a mim, muito bem, acho que estamos muito melhor o Estoril do que estamos o Ajax, diga-se de passagem. O Estoril jogou em 6-2-2 a defender, portanto, jogou com 6 defesas lá atrás, ou 6 homens que se punham a defender para proteger o jogo de profundidade do Sporting e a largura. O Sporting ficou sem esse espaço. O Sporting depois ficou sem espaço e criatividade no meio-campo, que era necessário contra blocos baixos. Isso não, nós nunca conseguimos. Conseguimos muitas vezes chegar, os primeiros 20 minutos foram maus, lentos, nós não conseguimos nos encontrar. A partir daí encontramos, nem Mateus Nunes, nem Palhinha conseguiam, obviamente, fazer criatividade no meio e dar-nos soluções. Portanto, o Sporting começou a ser muito mais perigoso em 2 momentos. Ou quando conseguíamos fugir pelas alas, em que tínhamos o Vinagre e o Porro muito, muito ofensivos, e o Porro sim desequilibrou muito, portanto conseguia rapidamente, com boas recepções, primeiras recepções, conseguia dribles e conseguia fugir à marcação e criava o desequilíbrio, depois rodávamos a bola para o outro lado e aí já apanhámos o Estoril um bocadinho desprevenido, e depois, através de e aqui é um ponto importante, que pouca gente referiu isso, quando o Sporting roubava a bola na fase de construção do Estoril. E como é que isso aconteceu? A partir dos 20, 25 minutos, eu comecei a reparar que o Sporting fez aquilo que o Amorim prometeu na conferência de imprensa frente ao Ajax, ou antes do Estoril, em que disse que o Sporting devia ter mais um homem a pressionar. Portanto, saltar um homem da defesa para a pressão, para termos mais homens a pressionar e não ficar só os três da frente a pressionar. Isso, eu expliquei isso num tweet à tarde, se vocês puderem ver o tweet. A verdade é que o Sporting começou a pressionar com quatro homens. Eram os três da frente e Porro subia, Neto ficava quase como, entre parênteses, lateral direito, portanto o Sporting ficava com uma defesa a quatro. Depois, muitas vezes, Palhinha e Matheus Nunes. Quando um homem do Estoril do meio campo recuava para fazer ali uma linha de passe, Palhinha, normalmente era o Palhinha, mas se fosse aquele lado era o Palhinha ou o Matheus Nunes subia, e o Sporting ficava no meio, jogava na zona do meio em diagonal. Portanto, um mais à frente, outro mais atrás, e os quatro da frente a pressionar. E o Estoril teve muitas dificuldades. Portanto, o Estoril depois não conseguia sair, não conseguia causar as suas transições, não conseguia construir. Muito pelo que o Sporting estudou, o Estoril saía muito com os dois centrais, e até falei isso ao Pedro, para ele reparar, os dois centrais e o guarda-redes joga muito bem com os pés, portanto fazia ali de terceiro homem na sua saída, depois eles trocam bem a bola com os laterais e a partir daí sobem. Obviamente que o Sporting, quando puxou os quatro para a frente, equipa subida, notou-se que o Estoril perdeu ali algumas bolas, e por exemplo o lance mais perigoso da primeira parte, ou a melhor oportunidade que foi o Nuno Santos, foi numa recuperação dessas de bola, depois Paulinho passou logo para o Nuno Santos, devia temporizar, atrair a pressão do defesa e só depois soltar, mas soltou logo para o Nuno Santos, que demorou algum tempo e acabou de rematar contra a defesa. E, portanto, o Sporting foi uma equipa muito mais pressionante, muito mais agressiva. Na primeira parte não foi possível, apesar de termos grandes ocasiões, eles também tiveram, e a Adam teve outra vez muito bem, mas no Sporting teve muitas mais oportunidades e não conseguimos desfeitear o guarda-redes. Na segunda parte, acho que o Sporting entrou mais agressivo na pressão, com outro tipo de intensidade, mais inteligente também a circular a bola, a meu ver, e acabamos por marcar naquele lance do penalti, uma grande passe do Sarabia. O lance do penalti, eu já discuti isso com o Madureira, e hoje ouvi o Pedro Henriques na Rádio Observador, e ele diz que realmente o Arte até decidiu bem, porque existe a situação da polarização, mas eu fico, e tenho que salientar, eu acho que este lance é um lance mesmo no limiar, onde o Arte, se tivesse expulso, tinha expulso bem, porque o jogador acaba por não querer saber da bola e acerta mesmo em cheio no jogador, e portanto ali podia ser expulsão. E frisar que o Sporting é completamente diferente com o Coates lá atrás. Eu acho que todos reparamos isso. Coates, né, também fez um bom jogo, Matheus Reis também fez um bom jogo, mas Coates dá uma tranquilidade muito grande. Parece que, se calhar, se o Coates jogasse ao meu lado e do Pedro, nós fazíamos uma boa tripla defesa, porque o Coates quase que limpa aquilo tudo, dá-nos muita segurança, e depois também tivemos ali um homem no meio campo, chamado João Palhinha, que limpou tudo, estava em todo o lado. Às tantas, a meio do jogo, eu olhei para o lado do sofá a ver se o Palhinha estava ao meu lado, porque ele estava em todo o lado, e portanto podia aparecer aqui em casa, de repente sentasse um bocadinho no sofá, portanto ele podia aparecer em todo o lado, porque realmente é omnipresente, mesmo na parte final, aquela interseção que ele festeja, como no futsal festejam, fez-me lembrar muito o João Matos quando faz cortes decisivos naqueles momentos decisivos. Também um grande abraço para o João Matos, aqueles grandes cortes que o João Matos faz no futsal, e portanto tivemos ali um grande Palhinha, tivemos também um grande Paulinho, diga-se passagem, eu hoje não tive oportunidade, mas aí trazendo aqui um relatório engraçado sobre o João Paulo, mais conhecido Paulinho, acho que teve muito azar naquele remate ao posto, acho que trabalhou muito mais outra vez, muito trabalhador, recuperador, fazer a ligação, portanto acho que deu-nos muito, já no jogo do Ajax achei que foi um dos melhores elementos em campo, marcou um golo, teve outro no lado, e voltou a ser um dos melhores jogadores em campo. E portanto eu acho que os melhores jogadores em campo do Sporting foi realmente Palhinha, Porro, obviamente, grande Porro também, depois Paulinho, também tivemos um grande Coates, né, também teve muito bem, mas fundamentalmente o melhor jogador em campo foi mesmo Palhinha. Frisar que na parte final, realmente o Estoril subiu, obviamente, fez as posições, tu estiveste no jogo, se calhar ficaste um bocado de medo, o Sporting jogou com um bloco mais defensivo, mais baixo, muito confortável, também não deu grandes hipóteses ao Estoril, podia ser um canto, ou um livro, ou algo do género, mas depois o Sporting mesmo na parte final conseguiu controlar a bola, e tivemos mais bola depois já no último terço do meio campo deles, Palhinha a subir muitas vezes, a recuperar, a subir, a fintar, foi realmente extraordinário. E portanto acho que mais que a exibição, que foi boa, há que salientar a atitude mental da equipa, a atitude de recuperação também física, salientar este fim de estigmatismo do Sporting quando acontecem resultados europeus menos positivos, e a verdade é que o Sporting já foi a Famalicão, já foi a Braga, já foi agora o Estoril, já recebeu o Porto, não tivemos um calendário nada fácil deste início de campeonato, com estes jogos e pós-seleção, a somar a isso ainda tivemos lesões muito importantes, E, portanto, antes que me falhe a voz, e para passar a palavra ao Pedro, acho que o Sporting está na luta, está bem, e vamos ver o que é que se vai passar na próxima sexta-feira, mas já vamos falar do jogo marítimo, agora vou deixar o Pedro falar. Pedro, foi um jogo onde o Sporting, na primeira parte, jogou aqui a favor do vento. Eu não sei se vocês na televisão tiveram essa consciência, mas na primeira parte estávamos a jogar aqui a favor do vento e continuamos, em termos práticos, e já falámos disto aqui várias vezes, com um plantel curto no que toca ao setor ofensivo. Ainda que Sarabia, Santos, o Porro, que tenha subido também em campo, o Palhinha, o Mateus Nunes, acaba sempre por ser um plantel curto para aquilo que poderíamos fazer. Ganhámos 1-0, mas a exibição valeu muito mais que isso. Achas que já passaram aqui os fantasmas, como o João disse, no sentido de, ok, tivemos nos últimos 4 jogos empates, a derrota com o Ajax foi muito pesada para a mentalidade daqueles jogadores. Achas que os fantasmas já saíram da cabeça de toda a gente? Eu não sei se os fantasmas saíram, acho que houve... vamos separar as coisas, no jogo... porque é preciso diferenciar o que foram os resultados menos positivos do campeonato, que foram 2 empates seguidos, com o resultado das competições europeias. Aliás, ainda ontem no pós-jogo falávamos isso, eu e o Castro, talvez tenha havido ali um pouco de... Pá, entre o azar de sofrer logo 2 golos muito cedo, se calhar de não perceber o que é que valia bem o Ajax, se calhar não terem percebido bem a real valia do Ajax, e sim um resultado pesado, os 2 resultados do Campeonato Nacional. Repara, com os mesmos 2 resultados do Campeonato Nacional que fizemos agora com o Famalicão e com o Porto, o ano passado fomos campeões. Portanto, exato. Dá sempre para ver o meio copo cheio e o meio copo vazio. Agora, e ganhámos 2 pontos ao Belenenses. Exatamente, ganhámos 2 pontos ao Belenenses. Agora, a questão é que, claro, que o jogo com o Famalicão, nem o Sporting jogou o que devia ter jogado, e o Famalicão mostrou que não era a equipa que até então, e já falamos disso aqui várias vezes, valia, porque tinha 0 pontos. Contra o Porto, ficou claro que o Sporting poderia e deveria ter ganho. Há momentos em que o Porto nem parecia o Porto, parecia o Vizela, como nós brincamos aqui muitas vezes. O homem do jogo foi o guarda-redes deles. E se calhar, aquilo que o Ruben Amorim disse ontem no final do jogo, no jogo de Estoril, que era preciso controlar mais as transições, segurar mais a bola. Se o tivéssemos feito contra o Porto quando estávamos a ganhar 1-0, se calhar não tínhamos perdido os 2 pontos que acabámos por perder. O Ruben Amorim ontem falou muito disso, dessa questão, que pode parecer um pequeno pormenor, mas é um pormenor que às vezes faz toda a diferença, especialmente quando estás a ganhar pela diferença mínima. E a verdade é que ontem, apesar de não ter sido um jogo fabuloso, acho que na primeira parte poderíamos ter feito muito mais. A dificuldade de estar a jogar a favor do vento, deu para perceber isso muito na dificuldade que os jogadores tinham em dominar a bola. O certo é que na segunda parte dominamos completamente. Eu não me lembro de nenhuma oportunidade do Estoril e, como disse ontem, eu não estava preocupado, até disse isto no Clubhouse, no pós-jogo que fizemos no Clubhouse do Nuno Mourão, não estava preocupado em sofrer gol de Estoril, estava preocupado era se o Sporting seria capaz de marcar o gol. Sentia que era aquele exato jogo que nós às vezes vemos o tempo passar e há muito domínio, estamos-nos a aproximar da área, temos oportunidades, há azar, o Paulinho tinha mandado aquela bola ao poste, havia ali uma série de circunstâncias que nos faziam recordar determinados jogos em que poderia terminar empatado, e isso não poderia acontecer. Aquele jogo era fundamental. Claro que, olhando para os 3 jogos, os 2 empates e a derrota, era fundamental vencermos. Era extremamente importante. E tenho que voltar aqui atrás e voltar ao início da partida. Porque, muito bem, o Estoril a vender bilhetes para não sócios para diferentes zonas do campo. O estádio estava muito bem composto. Um grande apoio leonino, onde tu estiveste, Mariana, fora da zona do cartão do adepto. Um apoio... Sim. Importantíssimo do Sporting no dia anterior, foi no dia anterior, do Vitória em Arouca, se não estou em... Não, acho que foi. Foi. Agora, foi acho exatamente. Foi que empataram 2-2, exatamente, para ganhar 2-0 e sofrer o gol. Curiosamente, jogo onde nós vamos na próxima deslocação fora, e espero conseguir ir ver esse jogo, à partida sim, por causa do não há cartão débito, e portanto, um apoio importante. E porquê que é um apoio importante? Porque já discutimos isso já no pós-jogo, a seguir ao Ajax, pá, aquela salva de palmas, obviamente, no final do jogo, houve quem questionasse, deveríamos ter palmas, bem, enfim, assobiar aos jogadores acho que não valia, não trazia grande, não iria trazer nada de especial, nem iria fazer melhorar o ambiente. E acho que aquele momento em que a equipa mostrou claramente, em que os adeptos se mostraram claramente ao lado da equipa, que perceberam, obviamente, que foi uma noite desgraçada e que ninguém, obviamente, não era passar uma esponja por cima. E a seguir, o apoio que tem no Estoril, a forma como e que tu presenciaste isso muito bem, Mariana, a forma como se cantou de início ao fim, como se apoiou. Exatamente. O clube, é uma prova inequívoca de que os adeptos estão com esta equipa, percebem obviamente as lacunas, temos falado aqui várias vezes, as lacunas estão à vista. Alguém dizia agora aqui há pouco no chat e com razão, e as lacunas ainda ficam mais à vista quando temos lesões. Uma das grandes diferenças que aconteceu ontem, obviamente, é a entrada de Coates. Há uma defesa, é quase como para os católicos o antes de Cristo e o depois de Cristo. A nossa defesa é a mesma coisa, antes de Coates e depois de Coates. O AC e o DC é a mesma coisa. Antes de Coates é uma coisa, depois de Coates é outra completamente diferente. É evidente que nos faz falta Pedro Gonçalves, é um jogador tecnicamente evoluído, é um jogador que faz golos. Acho que já houve ali, dificilmente, Sarabia não será titular, parece-me, entre Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho, ou João Paulo, como lhe queiram chamar, para ver se aquela malapata do azar também desaparece de uma vez por todas. Exato. Mas acho que provavelmente será o tridente ofensivo, com o Giovanni sempre a espreitar também ali a titularidade, da mesma forma que Nuno Santos também. Nuno Santos também tem tido algum azar na forma como o remata. Eu acho que ele demora sempre a fazer o remate, o que permite os cortes, e às vezes a coisa não corre bem, mas marcou contra o Porto, mas infelizmente teve tido azar, ainda agora contra o Estoril tem mais uma oportunidade. Mas são essas, acabaram por ser essas as diferenças. Obviamente Pedro Porro já não há muitas palavras para dizer a importância que ele tem na equipa, e claro, o homem de jogo, não há dúvidas nenhumas. O homem de jogo é Palhinha é um jogador que neste momento está num nível estratosférico, ele faz aquele corte no final, parecia que tinha começado o jogo, incrível. Uma coisa Exato. Incrível, depois de estar 90 minutos num jogo daqueles que é complicado, com todas aquelas condições que nós sabemos, faz aquele corte final que deixa todos a ficarem completamente apaixonados pela forma como ele está dentro de campo. E, portanto, essas acabaram por ser as diferenças. Acho que Ruben Amorim, o Palhinha até diz isso no final, ele depois foi o homem de jogo, dá ali, deixa ali ficar no ar, que tiveram a analisar e que tiveram a falar com o Ruben Amorim. Portanto, dá a sensação que houve ali uma conversa algo demorada, não sei, não consigo precisar, mas... estudo de caso, depois, digamos assim. Sim, entre aquilo que se passou, obviamente era impossível ficar indiferente. Os jogos da Liga dos Campeões são sempre jogos de tripla, é óbvio que nós sabíamos que poderíamos eventualmente perder com o Ajax, agora nunca se imaginaria um resultado daquela natureza. Estamos a falar apenas e só do segundo resultado mais pesado da história das competições europeias para o Sporting, especialmente em casa, não se estava nada à espera. O mais pesado é contra o Bayern, estamos a falar de uma equipa que não tem, é só uma daquelas equipas que não tem, massacra quem tiver que massacrar, já falamos disso aqui várias vezes. Agora, esse jogo, havia todo esse lado que era perceber até onde é que esta equipa conseguiria reagir, que agiu bem, vamos ter já um jogo importante na sexta-feira, mas isto é este ritmo que nós temos que estar sempre, e as pessoas têm que se habituar de uma vez por todas, nós temos que estar consecutivamente nas Ligas dos Campeões e a jogar quartas e sábados, quartas e sextas, e segundas e sextas, seja o que for, porque as equipas grandes têm que fazer estes calendários, não há outra solução. Eu só quero é que eles joguem o máximo de dias possíveis ao longo da semana, que é sempre, aqui está ótimo. Bom sinal. João, ter vários pós-jogos com o Pedro ali duas vezes por semana. Exato. Deixar só aqui uma nota, que eu fui ao Estoril e de facto o ambiente estava incrível. Já tínhamos saudades aqui destes away days, desta maneira, com todo este apoio, toda a gente sincronizada, não pararam de cantar. Toda a gente a apoiar a equipa, toda a gente a gritar para os jogadores, porque quem conhece o Coimbra da Mota sabe perfeitamente que as bancadas e o relvado são uma distância muito, muito curta, e que os jogadores ouviam perfeitamente aquilo que nós estávamos a dizer da bancada para dentro do campo. Portanto, obviamente foi aqui incrível. Existiram, sim, também... Alguns adeptos na bancada do cartão do adepto, só para esclarecer aqui, mas 99% dos adeptos que foram ao Estoril foram então para a bancada visitante sem cartão do adepto. Para terminarmos aqui o jogo com o Estoril. Mariana, se quisermos diz. Aproveitar, desculpa, só por causa da força, chat, força, aqui a perguntar o que é que acharam do Sarabia. O Castro ontem já falou disso no pós-jogo. Falou hoje também. Mas se quiser só dar ali um bocadinho mais de contexto do Sarabia, não só no jogo e na importância que pode vir a ter na equipa, porque é, obviamente é um jogador que toda a gente vai falando, quanto mais não seja pela questão de ser um internacional espanhol, de estar à espera de muita coisa dele. Castro. Não, eu acho que as pessoas têm que primeiro perceber quem é Pablo Sarabia e o que é que pode acrescentar ao Sporting isto, porque muitas pessoas estavam à espera que ele chegasse aqui, fintasse três gajos e marcasse o gol. Sarabia é um jogador de definição, é um jogador de passes importantes, ontem já fez o primeiro, é um jogador com essa qualidade técnica muito, muito boa mesmo no passe decisivo, é muito bom na decisão e na finalização. E portanto Sarabia, como é que eu vou explicar? Vou explicar como ontem, Pedro. Sarabia aproxima-se muito mais de Pote em termos como jogador. É um jogador muito mais parecido com Pote do que outra coisa qualquer. E, portanto, vai ser um jogador que vai nos acrescentar não só a sua inteligência em campo, nas intenções entre linhas, a temporizar, a saber quando decidir. Muito bom, realmente, nos passes, quer seja curto, mais longo, mas nos passes decisivos, este espaço a desmarcar. E, portanto, vai ser isso que nós contamos com o Sarabia. E depois, quanto mais ele estiver habituado às nossas dinâmicas, ontem notava-se que às vezes não sabia pressionar, sabia temporizar, recuar. Quando ele se habituar às dinâmicas de equipa, quando criar essas dinâmicas com Paulinho, com Porro, já que acho que Sarabia vai jogar ali do lado direito, e depois até com o mesmo Pedro Gonçalves, que poderá, eu acho que o Pedro há um bocado frisou isso, que na frente do Sporting poderá ser Pedro Gonçalves, Paulinho e Sarabia lá na frente, e depois a espreitar Giovanni e o Nuno Santos, acho que o Pedro disse isso, também depende das características do adversário, mas acho que Sarabia vai se tornar muito importante, não só no, na qualidade de finalização, na qualidade de passe, vai ser como o Pote, e portanto foi aquilo que eu referi quando assinou o Sarabia para o Sporting. Pode ser muito importante, porque num dia em que o Pote esteja em dia não, ou um dia menos feliz, temos outro jogador que tenha essa capacidade. E portanto as pessoas quando ontem estavam a dizer, mas o Sarabia é um flop, não finta, não está a trazer, não, estão à espera que fosse tipo um jogador tipo Giovanni, com explosão e essas coisas, e Sarabia não é, mas é um jogador muito inteligente, e vamos ver, aquele passe é super inteligente de ontem, e portanto há que dar tempo também, ele vai aparecer mais entre linhas, ele vai conhecer a forma do Sporting jogar, porque é muito difícil um jogador chegar, treinar pouco, e praticamente Sarabia está a jogar, porque nós ainda não descansamos, portanto agora vai ter até, se calhar vai ser a semana em que vai treinar mais com o Sporting é esta, porque só jogamos na sexta-feira, porque de resto o que ele tem feito é treino, estágio, jogo, e portanto falta muito. Portanto Sarabia é um jogador destes, é um jogador com esta classe, vamos aguardar. Eu ontem já gostei muito de algumas dinâmicas do Sarabia, e ele ainda ontem, por exemplo, ainda não está com aquela confiança, Mariana, e quando ele recebe a bola ainda se vira muito para trás, não se vira muito para a baliza adversária, portanto ainda falta aquela confiança de receber, de encarar, olhar um bocadinho mais para a baliza adversária, digamos assim, que ele precisa olhar mais para a baliza adversária, ainda está a receber e para não falhar coloca para trás, ainda falta ele receber, virar-se, confiar e jogar mais para a baliza, com olhos na baliza adversária. Isso vem ao de cima, o Pedro ontem frisou bem e acho que a estatística está certa, ele já marcou este ano pelo Paris Saint-Germain, já tem mais golos que o Messi, por exemplo, e portanto o Sarabia é um jogador que nos vai trazer muitas alegrias, estou mesmo convicto disso, um jogador muito experiente, vai ser muito importante na Liga dos Campeões, mas sobretudo na Liga. Eu acho que na Liga o Sarabia é um jogador que vai, com o decorrer dos jogos, trazer muita qualidade e vamos muitas vezes suspirar, grande qualidade na finalização, grande centro, grande assistência. E, portanto, conto muito com o Pablo Sarabia e foi uma grande aquisição, diga-se passagem, mesmo por empréstimo. Portanto, vamos contar muito com o Pablo Sarabia. É preciso também dar tempo ao tempo. Nós, às vezes, sportinguistas e adeptos de futebol, queremos que o jogador chegue e comece logo a marcar dois ou três golos e basta ver que, por exemplo, o Messi chegou e ainda não marcou nenhum. E, portanto, há que dar tempo ao tempo e portanto, vamos contar com esta qualidade internacional espanhola. Eu acho que as pessoas têm que pensar, não é qualquer jogador espanhol que joga na seleção espanhola. Se vimos a quantidade de jogadores espanhóis que existem por essa Europa fora, não é qualquer um que joga lá. Portanto, para jogar lá, tem qualidade. E, portanto, se tem qualidade, é bom para o Sporting. Mais jogadores destes, por favor. Mariana, exatamente. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, desculpa, estou a interromper, mas só para dizer aqui uma coisa, estavam há pouco aqui a dizer, por causa dos bilhetes para a Oca e da possibilidade, fica só aqui a nota, o Vitória foi lá no fim de semana, este fim de semana, para a bancada fora da zona da tal ZCEAP, aquela zona fabulosa do cartão da DEP, o Vitória recebeu 700 bilhetes e foram vendidos a 10 euros. Eu não sei, epa, porque o Vitória é bom. Eu não sei porque o Vitória tem muito isto, o Vitória faz muitos protocolos com muitos clubes, de tomar, não sei se tem protocolo ou não aqui, mas de qualquer forma o Vitória recebeu 700 bilhetes extra zona de cartão do adepto e eram a 10 euros. Imagino que para o Sporting 10 euros não será, pronto, provavelmente será 15, se recebêssemos esses, já era um número interessante, vamos ver o que é que vai ser possível nesse jogo que há de acontecer sábado, dia 2 de outubro, exatamente. Às 20h30, exatamente. Exatamente, e antes de irmos aqui para o jogo do Marítimo, Pedro, uma última nota, Fedal perdeu a titularidade novamente para Neto. Achas que o Rubén Amorim vai deixar o Fedal de fora no campeonato e vai começar a colocá-lo apenas na Champions? Não sei, sinceramente acho que o Fedal acabou por sair porque as exibições não estavam a ser nada. Aliás, este ano praticamente não tínhamos tido o Fedal que já vimos no ano passado e que chegámos a ter em campo, um Fedal que falha mais passes, aconteceu contra o Porto, comete alguns erros defensivos, do ponto de vista físico não parece tão bem como no ano passado, e nós sabemos que isso são logo características ou condições mais que suficientes para Ruben Amorim retirar e colocar outro. Por exemplo, Neto entrou e esteve muitíssimo bem, fez um fantástico jogo no Estoril. Acho que aqui não há dúvidas nenhumas, não está bem fisicamente, nota-se perfeitamente, não há dúvidas nenhumas, estava à vista de todos, saiu. Agora, para entrar, tem que lutar pela posição. É aquela história que nós falamos aqui várias vezes, o Sporting, ao contrário dos outros dois grandes, o nível entre os jogadores que estão no banco e fora, a linha às vezes é muito ténue, embora se consiga perceber quem são os titulares, ou pelo menos quem são aparentemente os melhores jogadores para as diferentes posições, mas é um facto que saindo agora vai ter que lutar e acredito que fará de tudo para lutar. Não deixa de ser, no entanto, repara, a gestão da temporada deste ano é completamente diferente do ano passado. São mais competições, o Sporting jogou ontem, vai jogar já na sexta-feira, depois vai jogar na próxima terça-feira, depois vai jogar no sábado, portanto, de domingo a sábado da próxima semana faz... deste domingo, fez domingo um jogo, vai fazer agora na sexta outro jogo, depois faz outro na terça e no sábado outro, ou seja, quatro jogos no espaço de duas semanas, mais coisa menos coisa, 10 dias. Portanto, há aqui um trabalho adicional, nós já falamos aqui disto muitas vezes, compreendemos que nunca fomos naquela conversa, o ano passado tínhamos menos, por isso é que o Sporting é um facto que beneficiou, mas este ano Ruben Amorim nunca teve competições com este nível, como está a acontecer este ano, e que já tivemos um bom exemplo, que infelizmente nos correu muito mal, que foi o jogo da Liga dos Campeões, com um ritmo e uma intensidade que não tens muito facilmente aqui em Portugal, nem mesmo contra o Porto nós tivemos aquele ritmo, e vocês, eu estive no estádio, tu também lá estiveste, era impressionante a forma como os jogadores do Ajax corriam e a disponibilidade física a todos os níveis durante os 90 minutos, mesmo quando estavam a ganhar-se, enfim, quando estavam 5-1 já a coisa já reduziu, e portanto aí também é preciso saber gerir o plantel, e o plantel, o Ruben Amorim, já falamos disso aqui, acabou por dizer, inclusive até chegou a dizer que tinha o relatório de contas tinha saído, porque nesse dia tinha saído e ele falou disso, quase como quem diz, e vamos falar disso mais à frente, não há milagres, mesmo que algumas contratações poderão ser discutíveis do ponto de vista financeiro, mas a verdade é que nós não teríamos muito mais dinheiro para comprar, acho que a solução estaria muito mais, como já discutimos isto aqui várias vezes, entre deixar ficar alguns jogadores que eram nossos, do que deixá-los sair, em vez de eles saírem, o caso de, os dois casos que estão mais assim à vista são Eduardo Quaresma e Pedro Marques. Ruben Amorim, teimosamente ou não, é ele que também depois irá responder por isso, deixou-os sair. Há bocado estavam aqui a perguntar se Eduardo Quaresma poderia regressar no mercado de janeiro. Provavelmente pode, não sei o que é que lá está no contrato de empréstimo, talvez o Sporting se tenha salvaguardado nessa questão. acho que fazia até algum sentido. Não me admirava nada, até porque grande parte do salário é pago por nós, portanto diria que algumas das grandes decisões também têm que ser favorecer o nosso lado. Vamos ver, mas portanto isto... Pedro, deixa-me só dizer uma coisa do Fedal, claro. que é importante, que é, além da limitação física, e tu abordaste o tema muito bem, eu acho que ele está a jogar um bocado condicionado, nota-se, há duas coisas, quando não joga Coates sente-se muito, né? Mesmo portanto, o Fedal jogando sem o Coates, e jogar sem o Nuno Mendes, nota-se muito mais, porque Nuno Mendes é um jogador de grande qualidade, fez ontem a estreia a titular para o Paris Saint-Germain, fez um grande jogo, e a verdade é que Fedal, o parceiro do lado esquerdo dele, era o Nuno Mendes. E, portanto, há ali várias dinâmicas defensivas, principalmente nas coberturas que são efetuadas quando os adversários tentam um ou dois para um. Há ali, portanto, algumas situações que são feitas mesmo quando se vai, obviamente, ajudar o companheiro ou dobrar o colega. E ter o Nuno Mendes é completamente diferente de ter o Vinagre. E não estou a querer tirar a qualidade ao Vinagre, na verdade é que o Nuno Mendes está num patamar acima, o Nuno Mendes tem uma grande qualidade defensiva e ofensiva, depois tem uma grande qualidade defensiva que é a recuperação defensiva, portanto tem muita velocidade, muito posicionamento e recupera muito bem, e depois, obviamente, que as falhas que Fedal poderia ter, Nuno Mendes encobria muitas dessas falhas ou dessas deficiências mais de Fedal, e portanto, só referir isso, o Nuno Mendes era uma muleta ali para o Fedal daquele lado, e aliás, para qualquer um, portanto, se fosse eu jogar lá também com o Nuno Mendes é uma coisa, se o Nuno Mendes era outro, e portanto nota-se isso, e é só salientar isso e desejar tudo bom ao Nuno, que fez um grande jogo ontem pelo Paris Saint-Germain, já foi muito elogiado. Sim, e portanto é um craque brutal e realmente faz diferença ter ali um jogador daqueles ao nosso lado, faz qualquer diferença, seja Fedal, seja outro, mas isto só para salientar que sem, no jogo do Ajax sem Coates nota-se diferença, e em outros jogos, sem o Nuno Mendes, nota-se uma grande diferença. Mariana, claro. Só mandar aqui um abraço para o Max, que hoje esteve no em Camp Nou. Empataram 1-1, Granada em casa do Barcelona. Quer dizer, este Barcelona também está um bocadinho longe dos seus melhores dias, no entanto, não mas deixa é de ser um resultado muito positivo. Max titular na baliza, Domingos Duarte marcou o golo logo aos 2 minutos pelo Granada, portanto o Barcelona teve muito tempo para tentar dar a volta e fica só aqui esta nota, o Max que é sempre um jogador especial, porque não só teve presente aqui no centenário do Sporting 160, centenário parece uma coisa... Centenário é bom. Uma centenário. Centenário. Estamos muito bem, para quem tem 100 anos até não estamos. 100 anos, estamos muito bem, exato, aqui a barra um bocadinho branca, mas no programa dos 100, nos 100 episódios e portanto um abraço para ele. E vamos então aqui à antevisão do jogo com o Marítimo. Pedro, o Sporting que o ano passado nos 2 jogos para o campeonato venceu o Marítimo com mais ou menos dificuldade, mas a verdade é que para a taça o Marítimo fez aqui das suas. O que é que estás à espera para o jogo desta sexta-feira, sendo que o Marítimo nunca é uma equipa historicamente fácil para o Sporting? Quer dizer, o que é que estamos à espera? Nós estamos à espera que o Sporting ganhe, não é? Isso é, claro. não há outro caminho, digamos assim. Curiosamente, eu até estava aqui a confirmar, só para ver se tinha a certeza, o Marítimo já jogou com alguns dos clubes que nós jogamos, não é? Nós ganhamos em Braga e eles perderam com o Braga em casa, empatamos com o Porto e eles empataram com o Porto em casa também, fomos ganhar ao Estoril e eles perderam no Estoril. E agora eles, curiosamente, o Marítimo está aqui com um conjunto de resultados, ainda só tem uma vitória nos 6 jogos, mas isso é aquilo que nós costumamos dizer aqui muitas vezes, isso vale muito pouco, não é? Vale muito pouco porque dá sempre para tudo estas coisas. O Moreirense certamente não é o mesmo que ontem levou 5-0 em casa, o Moreirense valerá mais do que aquilo que apanhou 5-0 ontem no Porto, como o Famalicão quando jogou contra nós não era aquele Famalicão dos outros jogos. É evidente que as equipas acabam sempre por se galvanizar, e o Marítimo está a passar um momento complicado. O Marítimo, a última vitória que tem foi, se não estou em erro, na segunda jornada. Exatamente, foi logo na segunda jornada. Foi contra o Bessade. Porque, de resto, vai com 4 jogos seguidos. Não perde, quer dizer, desses 4 tem 3 empates. Um é com o Porto em casa, é o empate em Famalicão também, curiosamente, onde nós também empatamos. E é o empate com o Arouca nos Barreiros. E foi perder ao Estoril. Num jogo, se não estou em erro, exatamente, teve a perder, depois empatou, mas acabou por perder o jogo. E portanto é uma equipa que deixa depois os pormenores mais técnicos e táticos e de jogadores para o Castro, mas é o que nós estamos à espera, obviamente, para nós é absolutamente fundamental continuar a ganhar, até porque o Benfica venceu esta noite, o Porto já tinha ganho ontem e para nós era importante também ganhar, o Benfica continua à frente, não podemos perder mais pontos para o Benfica. O Benfica vai ter um jogo complicado no sábado, vai a Guimarães, vai defrontar o Vitória. O Vitória também está a passar um momento estranho, porque é uma equipa que joga bem, pratica bom futebol, chegou a estar a ganhar 2-0 ao Arouca depois de dois erros absolutamente incríveis, ditaram o empate, nomeadamente aos 94 minutos o golo do empate. E portanto, mas é uma equipa que até está a jogar bem, que está ali a passar também um processo de renovação nesta equipa que este ano ataca a Liga, e portanto nós temos de estar sempre em cima, e estar sempre em cima é vencer, não pode haver aqui outra forma que senão essa de encarar. Vamos ver se Pedro Gonçalves já poderá eventualmente estar presente, já passaram os tais... Exatamente, passaram os três jogos que se falavam que ele ia faltar. Esta semana vamos ter treinos, pelo menos até quinta-feira, até porque depois a equipa sexta-feira joga, segunda já está de partida para a Alemanha para jogar com o Dortmund, e portanto era muito importante podermos ter Pedro Gonçalves, voltar a ter os golos de Pedro Gonçalves, voltar a ter a qualidade de Pedro Gonçalves, e portanto o que se espera obviamente é que na sexta-feira estejamos em condições de vencer o Marítimo. Acredito que vai, apesar do horário, 7 horas da noite, ser um horário, bem, enfim, um bocadinho chato para uma sexta-feira, mas acredito que irá estar uma boa casa. Quem comprou bilhete para o Ajax e para o Porto foi contemplado com um bilhete gratuito numa ação de promoção e de marketing do Sporting. Alerto também os responsáveis sportinguistas, o Futebol Clube do Porto já colocou desde ontem à venda o bilhete da época, e só para se ter assim uma referência que é sempre importante, bilhete da época do Porto já foi posto à venda na Superior, que é o bilhete mais barato, 140€, jogos do Campeonato e da Liga dos Campeões. É um preço bastante interessante, tendo em conta que também já passaram alguns. Fica traçada também aqui já um número para que agora o Sporting, e provavelmente o Benfica, porque o Sporting tem sido, temos sofrido bastante com os preços dos bilhetes, tem sido uma queixa geral, e portanto vamos ver o que é que isto vai ser possível, se em breve há novidades em relação a um possível bilhete da época, seja ele de que forma for. E continuaremos ansiosamente à espera, porque com estes preços às vezes fica complicado ir à bola, às vezes que nós gostaríamos. Deixa-me só responder aqui uma pergunta, estavam aqui a perguntar se era necessário teste de PCR com resultado negativo e certificado de vacinação para ir ao estádio na quarta contra o Ajax. É, a mim pediram, se não te pediram, João Ferrão, olha, não sei, não sei que te a diga. A mim também me foi pedido e também lá estive. A mim pediram, eu no meu caso fui o certificado de vacinação, eu mostrei, pediram. Claro que como toda a gente tem dito, eu se levasse um certificado de vacinação do meu pai, ou do meu primo, ou do meu filho, ninguém ia ver, porque ninguém liga os nomes, porque ninguém pede o certificado com o cartão de cidadão para verificar. Olha, no Estoril pedem. Não pediram. Em Alvalade não pediram. No Estoril pediram ontem. Eu acho que tem a ver com os momentos. Como eu entrei, faltavam 10 minutos para o jogo começar. A coisa é ali, tipo pistola na cabeça, ver se tens temperatura, e andar. Sim. Agora... Eu digo sempre, quando me perguntam, como o Castro já dissemos aqui no outro dia, há muita gente que nos faz muitas perguntas no Twitter, em mensagem privada, de coisas de ir aos estádios, de coisas relacionadas com o esporte, e eu digo sempre a mesma coisa. Epá, levem os testes, se não tiverem o certificado de vacinação completa, levem as vossas identificações, os bilhetes supostamente não são para ser passados, tenham cuidado. Às vezes pode correr bem, há um dia que pode correr exatamente mal. Exatamente. Deixar só a nota que ontem no Estoril, para além do certificado de vacinação que eu tive que mostrar, o senhor pediu-me o certificado de vacinação, confirmou o meu nome e também confirmou o meu cartão de cidadão. Portanto, foi tudo feito direitinho. Relativamente aqui às viagens, e só antes de irmos ao Marítimo, João, desculpa, relativamente aqui às viagens, é importante saber que nem todos os estádios estrangeiros aceitam teste negativo. Ou seja, convém já ter o certificado de vacinação completa com 14 dias, o certificado europeu, para conseguirem entrar no estádio, seja ele onde for. É mais seguro e acabam sempre por ter a garantia que entram. E agora sim, vamos ao jogo com o Marítimo. João, o Marítimo que é uma equipa, como disse o Pedro, e bem, só tem uma vitória neste campeonato, mas, como diria e como dirá a Romana Morina na conferência de imprensa, os pontos não espalham a qualidade que a equipa tem. Só tem essa vitória, tem alguns empates, empatou com o Top Porto, convém referir, e foi empatar a Famalicão. Não é uma equipa fácil de estudar, porque o treinador muda muito o sistema, curiosamente, já estive a ver. Quanto ao Porto, e para travar o Porto, jogaram num 3-4, 4-1-2, depois a seguir jogaram em 4-3-3, este fim de semana jogaram em 4-2-3-1, e portanto acho que o treinador vai muito ver as dinâmicas do adversário e diria que o teu Sporting vai voltar a ter 3 centrais. É quase a minha aposta, que vai jogar muito parecido com o que jogou com o teu Porto, vai pôr os 5 homens cá atrás, jogando com 3 centrais. É a minha convicção, mas não é uma equipa assim tão fácil como as pessoas pensam, porque basta ver os resultados do Marítimo, apesar dessa, foi perder ao Estoril, acho eu, por 2-1, mas até fez um jogo interessante, e portanto há que ter algum cuidado, tem Chadas, tem o Alipur, tem alguns jogadores interessantes esta equipa do Marítimo, e varia muito, e portanto vai jogar um bocadinho mais atrás à espera de uma oportunidade de fazer o contra-ataque, transações, acho que é uma situação normal. O Sporting vai depender muito do seu chip, outra vez, antes do jogo de Dortmund, acho que a mentalidade tem que ser o foco neste jogo, não vale a pena ir para Dortmund pensar já no Dortmund se não conseguimos ganhar ao Marítimo. Espera aí, Mariana, passa ao Pedro, que eu vou agora. Eu passo ao Pedro, olha a tua tosse. Pedro, é a mentalidade do jogo a jogo. Não, isso acho que não vai mudar. O ano passado, quando o Ruben Amorim lançou essa questão, fruto daquele jogo de Famalicão, e depois manteve esse discurso, aquilo acabou por se tornar uma imagem de marca, mas eu acho que também é o próprio treinador, que é um treinador que é novo, é um treinador que tem muito ainda para aprender, é um treinador que sabia perfeitamente que um dia está... E ele próprio já disse no outro dia, um dia estás lá em cima porque és o maior do mundo e ganhaste o campeonato e essa coisa toda, no dia a seguir tudo é posto em causa, e ele sabe perfeitamente que os treinadores não é o presidente, salvo raras exceções, não são os presidentes que caem, não são, a não ser nos nossos clubes, mas pronto, mas normalmente não são os presidentes que caem, não são os jogadores que são os principais visados. Normalmente o treinador é o primeiro a ter esse, sabe perfeitamente que é o seu lugar, é que é logo colocado em causa, e é muito fácil de o criticar, e nós temos visto isso, mas é claro que Ruben Amorim vai continuar com essa questão de jogo a jogo, e este ano ainda mais, eu diria que este ano ainda vai ser isso muito mais premente, porque ele percebe perfeitamente, e qualquer pessoa analisa isso e percebe. Pá, o ano passado o Porto e Benfica também fizeram épocas miseráveis, a probabilidade de voltar a acontecer Porto e Benfica fazerem épocas miseráveis, ou seja, 2 anos consecutivos, se fosse o Sporting, seria quase normal, olhando para o histórico, mas eles não é, ou pelo menos um deles não fazer, e portanto nós sabemos claramente que este ano, para ser campeão, vamos ter que trabalhar muito mais, vamos ter, e não quer dizer que o ano passado não tínhamos trabalhado, trabalhamos bem, mas vamos ter que trabalhar mais, e portanto ele vai ter toda a prudência do mundo. Há aqui também outros fatores, como já falamos, as competições europeias, a própria Taça de Portugal não pode dar a imagem que se deu o ano passado, é completamente impensável ser eliminado da forma como fomos eliminados, curiosamente, pelo Marítimo, que estávamos há pouco a falar, e portanto isso parece-me claramente jogo a jogo. Vamos ver se consigo. E o mais importante para o jogo Marítimo, ou o mais interessante, vai ser mesmo ver se vamos fazer alguma gestão dos jogadores, alguma gestão do plantel. Porque mudavas alguém do 11, João? Tiravas alguém do 11 titular que entrou ontem em campo? Fazias alguma mudança do jogo com o Estoril para o jogo com o Marítimo? Vai muito depender se Inácio e Pedro Gonçalves recuperarem. Ainda não sei se vão recuperar. Podia ser necessário dar-lhes alguns minutos, até inicialmente, para eles recuperarem, para terem minutos em competição e depois até substituí-los. Portanto, podia ser muito importante, se eles vêm de lesão, precisam de minutos, para depois prepará-los para o jogo do Dortmund. Portanto, se viessem sim, podiam ter alguns minutos, até fazia ao contrário, não entrava no fim, mas tentava pô-los ao início, e depois veria se dava para gerir. E vai passar ao Pedro outra vez, que eu não consigo. Vou sim, senhor. Pedro, não se sabe muito bem quem é que pode voltar ou não voltar. Já voltou, desconfinou, não sei o que mais, vai para a praia às 7 da noite, 8 da noite. E ele anda na rádio, ele anda na rádio e fica assim. Claro, não está habituado, vai muitas vezes para a rádio e depois é isto. Bem, mas isto tudo para te dizer, achas que se Ruben Amorim tiver a oportunidade de fazer a regressar Gonçalo Inácio, pode... Pedro Gonçalves acaba por ser aqui uma peça-chave para a equipa, seja na Champions, seja no campeonato. Achas que é possível, de facto, eles poderem ser titulares e existindo essa oportunidade para a Amorim, também para os preparar para o jogo que vem? A questão há de ser sempre se estão em condições físicas ou não para fazer logo essa capacidade. Aí não há dúvida nenhuma, se tiverem capacidade, se fizerem o treino, se estiverem aptos 100%, não tenho dúvidas que Ruben Amorim o colocará. Pelo menos Pedro Gonçalves não vejo porque não, e mesmo Gonçalo Inácio teve muito azar quando foi substituído, foi no jogo com o Ajax, exatamente, mas são jogadores que entram claramente de caras neste momento na equipa, e portanto, se tiverem essa condição e se estiverem preparados para... fisicamente, para tomarem conta do lugar, não vejo razão para que isso não aconteça, até porque depois Pedro Gonçalves e mesmo Gonçalo Inácio, o Castro fala aqui muitas vezes do Gonçalo Inácio na questão de saída de bola, é um jogador altamente inteligente, tem características importantíssimas, e é claramente, se tivermos ali Gonçalo Inácio e Coates, é logo uma diferença abismal para qualquer outro tipo de defesa que possamos ter, e portanto não vejo problema nenhum. Agora, parece-me que o Ruben Amorim certamente vai pensar nisso. A competição mais importante para o Sporting é o Campeonato Nacional, não há dúvida nenhuma, mas a Liga de Campeões é importante também por outras razões, quanto mais seja financeira, e vamos falar disso mais à frente, mas a verdade é que tem que haver aqui uma decisão. Se vai haver gestão de equipa ou não no jogo contra o Marítimo, eu acho que não. O jogo mais importante é contra o Marítimo, mas não podem jogar certamente os mesmos depois na Holanda. E, portanto, alterações vai ter que haver. Eu acho que são dois pontos fundamentais depois no jogo para terça-feira, que é alterações do ponto de vista físico e meter outros jogadores a jogar na Alemanha, e se vai haver alteração do esquema tático. Eu acho que aí será um eu ponto... Eu acho que não. Eu acho que não vai haver alteração. Eu também acho que não. As dinâmicas, sim. O bloco mais baixo. Sim, vamos jogar um bocadinho mais baixo, do defender que fizemos de outra forma. O Estoril claro. Agora nos últimos minutos, defender de outra e forma. Ter um bocadinho mais cuidado e até do ponto de vista de se calhar de não olhar tanto nos olhos e ter algum cuidado com quem estamos pela frente, mas ainda em relação ao Marítimo, Pedro, enquanto tenho voz de referir, por acaso estou curioso de saber, porque aqui os treinadores não decidem assim antes, claro. 4 dias, olha, vou poupar este ou aquele, não, podem começar a pensar, mas a verdade é que vai haver a avaliação física do jogo do Estoril, portanto hoje obviamente é o treino de recuperação e amanhã já se vai saber também quem é que tem condições para, vamos supor que, por exemplo, amanhã algum jogador queixa-se muscularmente, vamos supor que Palhinha queixa-se muscularmente, tem ali algum desconforto, alguma coisa, obviamente se calhar na sexta-feira fica de fora e joga o Ugarte, de referir que ainda estou muito curioso para ver o Ugarte a jogar, porque foi uma contratação e até agora pouquíssimos minutos, e portanto é claramente o jogador para substituir Palhinha, e portanto poderá ser num destes jogos que o Ugarte apareça até para dar a oportunidade a Palhinha descansar para o jogo de terça-feira. Portanto, não me admirava nada e tu achas se houvesse que, isso. Desculpa interromper-te, mas aqui o Carlos Moreira diz, mas não era pior o Amorim ter um plano B com 4 defesas eventualmente. Tu achas que o Amorim coacionará porventura ter esse plano B na cabeça para nada? Não há aqui... Não há... Sim, o Sporting sabe jogar com defesas. Claro. Nós sabemos jogar com 4 defesas. A questão aqui é nós fomos campeões a jogar com 5 defesas. A jogar com 3 centrais. As pessoas esquecem-se que parece que não resultou. Não, resultou. E já fomos, ganhamos a Supertaça este ano, a jogar exatamente igual. E estamos a ganhar alguns jogos, a jogar exatamente igual. A questão não é esta. A questão é as dinâmicas. Nós estamos muito habituados a isso. A equipa sente-se confortável a jogar assim. E, portanto, ele muda as dinâmicas. Como desta vez pusemos o Porro a pressionar com 4 homens na frente, no próximo jogo podemos jogar exatamente com o mesmo sistema, mas muda-se. Bloco mais baixo, a equipa mais retraída, as linhas mais próximas, para não dar espaço ao Dortmund, porque reparem, nós não vamos deixar, espero eu, não é? Jogar nos olhos, como tu disseste, contra o Dortmund, e deixar o Alan com aquele espaço todo para correr e passar pelo Neto e fazer ali uma desgraça na defesa do Sporting. Não, se nós jogarmos mais próximos, e é uma questão que o Amorim provavelmente aprendeu, aquilo dos olhos nos olhos é tudo muito bonito e muito teórico, mas na prática, contra estas grandes equipas, nós temos que também ser inteligentes e perceber que onde vai as nossas limitações. E nós temos limitações, obviamente, no plantel e na qualidade. E o Ajax foi claramente superior ao Sporting, também correu tudo bem, é verdade, também tem muita qualidade, tem muita experiência, é superior, mas em condições normais nunca na vida o Ajax dava 5-1 ao Sporting. Portanto, em condições, nós com o 11 titular, digo-te já, Pedro, nós com o 11 titular dificilmente levaríamos 5-1, aliás, garantidamente não levávamos 5-1 com o Pedro Gonçalves, com o Gonçalo Inácio, com o Coates, o Sporting não levaria 5-1. Depois, se calhar com mais algum cuidado ou com alguma vicissitude, se não tivéssemos sofrido o gol, se calhar era outra questão. E, portanto, o Amorim, eu acho que vai manter o mesmo sistema, vai a jogar mais com cuidado e adaptar-se mais à forma de jogar do Dortmund e muito provavelmente dar o jogo todo ao Dortmund, ter a bola, o Dortmund, e nós vamos jogar cá atrás. Vamos ocupar os espaços todos e depois nas nossas transições fazer o nosso jogo. Acho que vai ter que ser por aí. Acho que a Mourinho aprendeu que pá, não dá para ir pressionar o Dortmund na grande área deles, como fizemos ao Estoril. Não é? Certo. Acho que poderá ser um suicídio, mas pronto, pode ser uma maneira de jogar. Tem que correr muito bem, mas eu acho que o Sporting vai jogar de maneira diferente. Vai jogar com o mesmo sistema, mas de maneira diferente. Portanto, eu acho que o Mourinho vai sempre jogar com o mesmo sistema, mas de maneira diferente. E se os quatro defesas e tudo, acho que só acontecerá se o Sporting estiver a perder numa altura em que seja necessário recuperar e conta blocos baixos, e sim ele retira o terceiro central, poderá tirar, mas até lá acho que não. E acho que o Amorim tem esta convicção, e se tem resultado, ele tem que continuar. Eu acho que é mais ou menos assim, se tem resultado e se tem funcionado, temos ganho. E portanto ele vai continuar com a sua convicção, é ele que está lá, e portanto ele é que decide. Equipa que ganha não mexe, a verdade é essa. Pedro Varela saiu hoje, corrijo-me se eu estiver errada, não te ouço porque estás... Hoje não, saiu na semana passada já. O quê? O relatório de da Sporting Stats. E eu sei que tu tens aqui uma pequena explicação sobre aquilo que... Muito simples, vai ser uma coisa viste e que leste e conseguiste aqui perceber. Portanto, o palco é teu. Força. Muito simples, até porque há pouco estavam-nos aqui a pedir para falar disso de uma forma simplificada, e tem que ser mesmo simplificada, primeiro porque eu não sou contabilista, nem financeiro, nem nada que se pareça, apenas algumas notas relativamente ao... eu até partilhei só para não haver dúvidas e para seguir ter aqui um guião e também para não tomar muito tempo. Na verdade, o relatório de contas anual do Sporting 2020-2021, nós tínhamos falado relativamente há pouco tempo que ele estaria para sair. Não há assim, na verdade não há nenhuma grande novidade. As coisas que nós lemos e que estão à vista de todos são por demais conhecidas, e depois no final tem aí uma ou duas conclusões. O relatório apresenta um prejuízo de 33 milhões de euros. Eu, na realidade, já tínhamos falado aqui disso, eu pensei que iríamos chegar para aí aos 40 milhões, na altura quando fizemos as contas, poderia chegar aos 40 milhões. Há uma coisa que eu digo sempre em todos os relatórios de contas de todas as direções nos últimos anos, tenho dito sempre a mesma: olhando para as receitas operacionais e para os gastos operacionais, neste e sem transações de jogadores, nós estamos a falar de 27 milhões negativos. Olhamos para a história do Sporting e o resultado operacional, que tem a ver com a operação da SAD, e estamos a falar deste futebol profissional, são quase inevitavelmente sempre negativos. Quer isto dizer que, do ponto de vista de empresa, seria uma empresa não rentável, não sustentável. No caso do Sporting, é sustentável, ou vai sendo sustentável, tal como os outros clubes, por causa das transações de jogadores. Mas as transações de jogadores não são certas, e como sabemos, por exemplo, o ano passado, não o 2021, mas o 19-20, pela miserável campanha que tivemos e por um dos piores anos de sempre da história do Sporting, nós praticamente não vendemos jogadores nenhums, e depois isso acaba por prejudicar nas contas. E portanto, não há aqui nenhuma novidade do ponto de vista de prejuízo e daquilo que iria acontecer. A ausência das competições europeias na época transata, aqui na época que deu origem a este relatório de contas, não se esqueçam que isto é relativo à época 2021, e a quebra de receitas levou a uma parte dos resultados que acabamos por ter, mas também são muito importantes porque depois estamos ausentes das competições europeias, e isto é um ciclo vicioso: não vais às competições europeias, não mostras jogadores, não vendes, resultados operacionais negativos, prejuízos no final do ano. E andamos aqui sempre dependentes, sempre, já lá vou aos empréstimos obrigacionistas e aos endividamentos. Há aqui um erro no documento, está ali mal escrito endividamento. Depois, os gastos com o pessoal, é daquelas coisas que nós tínhamos percebido já há algum tempo, não é novidade para ninguém, tem vindo a ser reduzido nos últimos 3 anos. 17, 18 estava nos 73,9, neste momento está nos 62. Percebe-se perfeitamente por uma quantidade de jogadores que nós não contratamos porque não queremos gastar mais, pelo layoff, por uma série de questões que estão a acontecer. Há ali um controle por que eu acabo por perceber. Sabemos também que quando se reduz tanto ao pessoal, a competência depois pode não ser a melhor. Isto tem que haver aqui um equilíbrio, espero obviamente que existe esse equilíbrio, mas não há aqui novidade nenhuma. Ficamos também a saber que a venda do Bruno Fernandes neste momento já estará qualquer coisa por 64 milhões de euros, por causa das partes variáveis, o que já é um valor minimamente aceitável. Isto claro que é muito, em parte devido à grande temporada que o Bruno Fernandes fez e a capacidade dele enquanto jogador no Manchester United. E depois chegámos à parte do endividamento, aumentou, já tínhamos falado das antecipações de receitas nos relatórios trimestrais e até no semestral, e a cobertura vai aparecer novo empréstimo obrigacionista, que não só vai ser maior, não só para cobrir o anterior, como depois para utilizar o dinheiro, porque realmente nós vamos precisar desse dinheiro. E eu sinceramente acho que dava para fazer um estudo a forma como as sociedades anónimas desportivas em Portugal são geridas entre transações de jogadores e entre empréstimos obrigacionistas. O esquema é sempre o mesmo, sempre pendente de vender bem, de correr bem uma venda e de presenças nas Ligas dos Campeões por via do... Quase que nem é o facto de ser campeão, porque ser campeão não dá muito mais dinheiro. O que dá é a presença na Liga dos Campeões e aí sim a entrada direta. Depois, aí sim, há um problema, a tesouraria, eu aqui fui buscar diretamente o artista dele, ele tinha feito alguns tweets muito interessantes e este é mesmo dele, a tesouraria, porque está muito bem feito e assim escusei de fazer contas, tesouraria com um agravamento preocupante, fornecedores a um ano está neste momento nos 54,6 milhões de euros, dos quais quase 30 milhões são agentes. Epá, isto sim é uma coisa que nunca... que começa a ser preocupante, não é que começa a ser, tem-se percebido que a par de algumas contratações de certos jogadores, há também o aumento dos agentes, da comissão aos agentes, e o que é triste é que nós aqui durante muito tempo, em 18, 19, 20, temos, nos primeiros anos do mandato de Frederico Varandas, nós sempre dissemos isso, cuidado, que não há essa herança, a herança, sempre a falar da herança, e falaram dos fornecedores, lembro-me perfeitamente do Zanha, vi para a praça pública sempre a falar dos fornecedores, blá blá blá, que foi a herança pesada, epá. E depois vamos olhar e a herança pesada que ele tanto falava, os fornecedores, temos aqui um exemplo. E acho que leva-me então às duas notas finais. Se por um lado há uma tentativa de equilibrar os custos, mantendo alguma qualidade no plantel, mesmo com as lacunas conhecidas que nós percebemos, e é notório que a política que tem sido mesmo... A política que está a ser seguida este ano é exatamente a mesma que acabou por conduzir ao êxito da época passada. A grande questão é que pode ser curto para esta temporada. Pode, por tudo aquilo que já falamos até neste programa. Não vai mudar, e o Amorim acabou por dizer ainda esta semana, ou até mesmo ontem, já não me recordo, o Sporting é um projeto, foi na antevisão, o Sporting é um projeto de formação e vai ser estrategicamente um projeto de formação. Se nós vamos ter essa capacidade ou não... A par da tesouraria que me preocupa, mesmo agora que voltem as pessoas a ir ao estádio, que as lojas verdes, as vendas digitais tenham suprimido alguma da perda por parte das lojas físicas. Se agora os bilhetes da época voltarem, para mim há aqui uma questão que é importante, e termino com isso. 2018 e 2019 foram anos desastrosos. A época 2020 trouxe o êxito esportivo, campeão nacional. Essa sim foi uma herança pesada. Essa sim. Exatamente, herança pesada. Exatamente. Se há que falar de herança pesada, é a época 2018-2019. Se este ano vai ser o ponto de viragem do mandato desta direção, não sabemos. Esta é a grande incógnita. E não sabemos porque as duas primeiras temporadas foram preocupantes. E vamos ver de que ponto é que... Como é que isto vai caminhar? Portanto, por isso eu disse aqui, na semana passada, que aquele editorial do Frederico Varandas tem algumas coisas interessantes do ponto de vista que aconteceram, sim, mas há muitas coisas ainda para trabalhar e no qual nós trabalhamos muito mal. E portanto, há muitas dúvidas. Houve muitos erros que se foram cometidos em 2018 e 2019. Há muita antecipação de receita. Já estamos a contar muito com a Liga dos Campeões e com as receitas da Liga dos Campeões. Vamos ver o que é que... Se esta temporada... Só será possível equilibrar do ponto de vista financeiro, eventualmente se fizermos uma grande Liga dos Campeões e encaixarmos muito dinheiro, se voltarmos a ser campeão e para o ano estivermos outra vez na Liga dos Campeões, porque aí as coisas começam a se equilibrar. Se nós nos próximos 10 anos, se nós tivéssemos uma garantia que nos próximos 10 anos iríamos estar em 7 ou 8 Ligas dos Campeões, o modelo que está a ser seguido, que é o modelo também que já vinha de Bruno Carvalho, não é muito diferente, a coisa seria equilibrada. A grande questão é que nós não sabemos isso e pelo facto de nos últimos 40 anos termos sido apenas duas ou três vezes campeões, dá para ter uma boa ideia. E portanto isto acaba por ser um pouco preocupante. E vamos ver o que é que os próximos tempos nos irão trazer, mas não estamos nada, como diziam, aí está tudo, não está, e estamos a chegar a 2026, estão-se a aproximar a altura em que temos que tratar das VMOCs, e portanto há aqui muito assunto. Eu acredito, sinceramente, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, estou a ser totalmente transparente, se tivesse dizia, não faço a mínima ideia, mas eu quero acreditar que no dia em que a situação das VMOCs estiver resolvida, vai ser apresentada pela Federação. Ou seja, vai chegar a dizer, olha, está aqui, vamos comprar a tanto, está fechado o acordo, que o acordo quadro, o acordo geral vai estar fechado. Porque se assim não for, pá, começo a ficar preocupado, porque 2026 já não falta muito, estamos a 4 anos, 4, 5 anos disso, quer isto dizer que vai ser para o final da próxima direção. Eu acho que dificilmente esta direção perde as próximas eleições, só se, e o Sporting é muito pródigo nisto, acontecer um grande problema desportivo, e aí, claro, as coisas abalam sempre, mas acho muito difícil. As pessoas nunca se esqueçam que o Twitter, as redes sociais são bolhas, saiam à rua, vão falar com pessoas que não sabem minimamente o que é que são as redes sociais, e vejam o que é que elas dizem sobre esta direção e percebem claramente a tendência de um certo voto que possa acontecer, e portanto eu acho muito difícil, mas este relatório de contas deixou aquilo que nós sabíamos, deixou a nu que as coisas estão a ser muito complexas e que não basta apenas reduzir os custos com o pessoal, os gastos pessoal, não, há aqui coisas muito preocupantes, já falamos da tesouraria, sejam os fornecedores, os FSEs, seja toda essa situação, parece-me um obrigacionista que vai ser maior, há aqui coisas que... O empréstimo ao obrigacionista terá que ser feito, sim, vai ser, do ponto de vista que tem que ser, está o Abel a perguntar, não só para reembolsar quem comprou o anterior empréstimo obrigacionista, mais os juros, como depois para libertar meios, porque nós precisamos. Não? É uma das formas de sim, Pedro, eu para o ano vejo três grandes, quer dizer, para o ano não, as três grandes receitas do Sporting é a entrada agora do dinheiro da Champions, sim, provavelmente já o antecipamos, mas pronto. É possível venda do Nuno Mendes? Já temos o dinheiro antecipado, e também temos, há prémios que foram atribuídos que também só vão ser refletidos no próximo relatório de contas, claro, para bater certo com a entrada do dinheiro da Liga dos Campeões, faz um certo, claro, sentido, não é? Porque nós gastamos 3,6 milhões em prémios de campeão nacional. Claro, e lá está, a possível venda do Nuno Mendes. Não, ainda era maior, desculpas, era maior, claro. Isso é porque nós fizemos as contas na altura a pensar nisso tudo, mas eles diferiram aqui alguma entrada de. Portanto, sim, que faz algum sentido. Do pagamento layoff, sim. Mas, portanto, as três grandes entradas de capital é o valor da Champions, a possível venda do Nuno Mendes, naquela compra não obrigatória, mas vamos presumir que o Paris Saint-Germain vai pagar uns 40 milhões e realmente o que o Pedro disse, o empréstimo obrigacionista. Portanto, essas são as três grandes entradas de dinheiro, a não ser que obviamente saia um jogador em janeiro, acho difícil, ou no final da época, mas isso é fundamental. Então, acho difícil, uma equipa tão curta, sim, seria também, acho muito difícil nesta altura. Mas obviamente que há aqui uma redução também com o pessoal, deixa-me só referir isso, porque houve realmente um grande trabalho a tentar e emprestar muitos jogadores, e portanto fomos diminuindo alguns custos, rescindimos com alguns jogadores também. Era uma bandeira também desta direção, João, não é? Desde que eles entraram, essa bandeira foi logo acenada, e foi acenada sobre, não logo, mas passado 6 meses. Vocês recordam-se que o Zenha, nas primeiras entrevistas, está aí escrito, nós falamos isto aqui no Sporting 160, não falava de heranças pesadas nenhumas, e até dizia que as contas estavam muito bem, lembram-se, e agora que estes vão entrar é que se vão descobrir os buracos do Bruno de Carvalho e não sei o que mais, não se descobriram nada, as coisas estavam lá todas à vista, temos excelentes relatórios e contas, temos momentos importantes, que é um bocadinho diferente daquilo que andam a fazer nos orçamentos do clube, mas isso é transversal a todos, já falei isso no programa passado, mas a verdade é que a bandeira da redução dos custos não dá para tudo, não serve. Não dá, não chega, não chega, não dá. O Sporting é um clube que está dependente. Quando as pessoas dizem, mas os outros também receitas estão extraordinárias. Com mal com os outros. E as receitas extraordinárias, a venda de um jogador é quase como uma receita extraordinária. Nós sabemos que faz parte da operação, mas é quase como uma receita extraordinária. Tu nunca sabes, tu não sabes se vais conseguir vender ou não. Quer dizer, tiveste agora o Nuno Mendes, mas podias até nem ter vendido, podia às vezes ter corrido qualquer coisa mal e já não tinhas vendido o Nuno Mendes. E portanto, há aqui uma série de situações, e por isso é que aquela história de comprar, mas compramos jogadores muito caros. Epá, mas só pagamos 50%, por isso é que eles estão a ser avaliados mais altos, porque só estamos a pagar 50%. Comprar 100% não é a mesma coisa que comprar 50%, o risco é menor, por isso pagamos mais. Agora, há aqui uma série de situações que, sinceramente, se havia outra forma de gerir isso, Epá, não sei, não sou o diretor financeiro. Olha, temos um craque. Olá, Diniz. Não sei se há outra forma diferente de definir isto. Ou de... Agora, que é preciso assinar a bandeira e ter algum cuidado com estes relatórios e contas. Eu sei que as pessoas esquecem sempre o que queremos é ganhar e estamos a pensar já todos na sexta-feira, sabemos isso certo. Tudo. Mas é preciso estar a olhar para isto, é preciso olhar, porque nós não podemos... Epá, quer dizer, nós podemos, no limite, nós podemos querer o modelo do Paris Saint-Germain, temos um dono e acabou, esqueçam lá, e deixamos ir às Assembleias Gerais, podemos querer isso, não há mal nenhum, há vários modelos de trabalho nas coisas, podemos vender o clube, podemos deixar a SAD, podemos vender isto tudo e pronto, e vamos só aos jogos e batemos palmas quando é golos e pouco mais. Agora, como nós sabemos, o Sporting não é isso. O Sporting é um clube que tem um conjunto de sócios que, ainda por cima, são sócios que gostam de estar bem informados, gostam de participar muito na vida ativa do clube. Agora, se é possível fazer ou não, pá, sinceramente, diria que sim. Vejo com muita preocupação alguns negócios do ponto de vista financeiro das comissões que estão a ser pagas. A entrada de Jorge Mendes não é, obviamente... Sabemos do risco que se corre trabalhar com Jorge Mendes. O Porto e o Benfica também o sofrem e sabem perfeitamente como isso é, não há dúvidas nenhumas. Epá, há formas de fazer diferente. A direção passada fazia de outra forma, mas como eu vi sempre muitos entendidos dizer que no passado aquilo era tudo falcatruas. Ainda havia pessoas que diziam que o Sporting fazia falcatruas nas contas que apresentava à CMVM. Epá, é de coisas altamente delirantes e portanto, e agora está aqui à vista. Há aqui sinais preocupantes e esses sinais que temos que ter em atenção. Não temos que também traçar o final do mundo, nem o Sporting vai acabar no final do ano, nem vamos ser vendidos aos chineses, ou aos árabes, ou aos marroquinos, ou alguém de Marte, ou seja qualquer. Eu acho que não. Eu continuo a achar que não. Espero que não. E para já continua tudo na mão dos sócios, ainda continua tudo na mão dos sócios. Mas há sinais que têm que estar aqui, que temos que estar sempre atentos e por isso é que é necessário e urgente marcar rapidamente uma Assembleia Geral, porque os sócios têm que falar e têm que dizer o que lhes vai na alma, porque às vezes parece que esta direção está ainda a viver um conto de fadas por ter sido campeão, nada contra, fomos campeão, vencemos uma série de títulos de modalidades, alguns deles até estão aqui em baixo neste layout que usamos no Sporting 160, tudo muito bonito. Época desportiva é uma coisa, época financeira é outra. E na época financeira, 18 foi um desastre, 19 foi um desastre, este relatório de contas não está nada positivo, não está nada agradável e há aqui sinais que temos de ter muito cuidado. Pronto, só deixar a nota aqui também a Rogério Alves, faz favor, a Assembleia Geral era uma coisa importante. João Castro, as tuas notas finais. Ora bem, as minhas notas finais. Primeiro agradecer ao grupo Chuck Norris Love Sporting pelos cascóis que nos ofereceram. Eu hoje orgulhosamente vesti aqui um. Mandar um abraço ao Joker pelo cascol. Mandar um abraço também ao meu primo, ao Tiago, que também está aí e fez um comentário sobre o cascol bonito que eu estava a usar. Depois, dar os parabéns a André Cruz, nosso convidado, uma pessoa 5 estrelas. O Joker fez um vídeo fantástico e eu partilhei e dei os parabéns ao André Cruz, que já comentei o ano passado, e partilhei esse vídeo com o André Cruz, que rapidamente fez um áudio a agradecer o vídeo e a lembrança. E, portanto, um áudio que vocês tiveram a possibilidade de ouvir e podem ver a humildade e o sentimento que estava no áudio por nós nos termos lembrado e por ter existido um vídeo que ele gostou bastante. E, portanto, o abraço para o André Cruz. Depois falar do hockey, que me faz sofrer sempre muito. A tua modalidade favorita. É verdade. E que me fez sofrer, mas a verdade é que é uma grande vitória do Sporting. Taça Continental, a segunda Taça Continental do Sporting. E, portanto, a 40ª competição internacional, europeia, que o Sporting ganha. É impressionante, realmente. O hockey já conquistou 10, se eu não me engano. E portanto o atletismo tem muitas, mas acho que o hockey tem 10, posso estar enganado, mas se alguém estiver aí, provavelmente alguém irá fugir. Mas acho que é a 10ª, é a 2ª taça continental, é muito importante e portanto o hockey continua-nos a dar muitos troféus, o futsal também, o hockey, estamos muito vivos, isso é muito interessante, portanto era uma nota que eu queria deixar, porque estamos sempre a ganhar, o nosso museu cada vez fica mais pequeno e somos realmente o clube português com mais troféus internacionais, do hockey e do ER, e portanto convém ressaltar isso. Depois, Mariana, vês aí alguma nota que me falta para ir? Não, era André Cruz, era o hockey. Ah, o relvado, uma coisa que me preocupa foi o relvado, Tinha uma coisa para dizer também. O relvado de Alvalade e o relvado de Alcochete. Isto porque nós trocamos, e não sabem porquê, a história, há muitas versões, já ouvi duas, pelo menos, sobre a troca da empresa. A empresa Red, que era a que nós tínhamos, é claramente a melhor empresa de relvado em Portugal, bem a quem vier, e agora existe a Sport Relva, e portanto nós trocamos para a Sport Relva, e trocamos Alvalade e também trocamos Alcochete. E já vi o estádio Aurélio Pereira em Alvalade com o relvado menos bom, e vi agora o estádio Alvalade também com algumas lacunas. E, portanto, depois de ver o relvado do Estoril, fiquei até um bocadinho de vergonha do relvado do Estoril perante o nosso relvado, mas é o que é. E, portanto, gostaria de alguma explicação, mesmo da Sport Relva, que no Facebook mete sempre, constrói novos relvados, mete imagens muito bonitas, e eu gostaria, já pensei lá passar e perguntar o que é que se passa com o relvado ao lado, porque está muito solto, está muito levantado, nota-se perfeitamente que está muito levantado, e portanto há algum problema, vamos ver nos próximos jogos, vamos ver já na sexta-feira, por exemplo. E em relação ao relvado, deixa-me só dizer uma coisa, porque desde 2019 que nós contratamos à Red um dos melhores profissionais da área dos relvados, o Afonso Meireles, é nosso profissional, é nosso quadro, está a tempo inteiro no Sporting, o que mostra que não só, pelo menos havia alguma tentativa de cuidado para se ter certo com aquilo, e nós sabemos que o estádio de Alvalade tem aqueles problemas de sensação. Sim, é muito difícil. É mais que aquela diferença de temperatura que existe no mesmo relvado entre uma ponta e outra, e aquelas elevadas temperaturas, aquilo está, a concepção está completamente errada, mas a verdade é que é um pouco... Era difícil, mas tivemos um bom relvado, não é? Mas tivemos, exatamente, nos últimos 5 anos estava muito bom. É verdade, a Red conseguiu, não era o melhor relvado português, que é seu do Portimonense de longe, mas era um bom relvado, e portanto... Sem dúvida. O treinador do Ajax queixou-se, portanto, só para vocês terem a noção, o treinador do Ajax queixou-se da relva. Portanto, queria deixar essa nota e acho que era tudo. Agradecer a todos, obviamente, pela participação, e dizer que vamos sortear os brindes em breve do Patreon. Exatamente. Eu já estive ali a preparar, depois eu digo ao Pedro o que é e depois nós vamos sortear. Exatamente, e quando sortearmos, nós avisamos ou no nosso Twitter pessoal ou no Patreon, porque aquilo é só para o Patreon, não é? Ou também, no próprio Patreon. Fiquem descansados, vocês vão ter acesso a essa informação. Pedro Varela, as tuas notas finais. As minhas notas finais hoje não têm nada a ver com o Sporting, na verdade, mas uma delas, um bocadinho que eu vou partilhá-las, eu vou partilhar a primeira, onde é que está, deixa eu ver se não faço as neiras, se não partilho aqui o porno que tenho aberto, espera lá, se não me engano. Não pode. Uma delas vou partilhar, eu há, como vocês sabem, eu tenho falado muito sobre o cartão de adepto e tenho sido convidado para estar em alguns outros podcasts para falar disso, e no outro dia, quando fui convidado para estar presente no podcast brasileiro Na Bancada, onde estive presente com mais dois companheiros, que já falei até aqui deles, um deles que é o Lobo, que é vice-presidente da Associação Portuguesa de Adeptos de Portugal, ele também faz parte, eu não conhecia, faz parte desta fanzine de adeptos, chama-se Cultura de Bancada, tem 6 números já, passam 6 edições de muitíssima qualidade, com muito conteúdo mesmo. Deixem-me só, até vou passar aqui rapidamente. Já apontei o nome, inclusive. Muito pouca gente conhece isso. Pá. É dar a conhecer também o que se faz dos adeptos em Portugal, da cultura de ultras em Portugal, aqui de uma história de fanzines em Portugal, conversas com a APDA, que tem muito feito sobre o cartão do adepto, memórias da bancada, resumos do ano passado, do ano passado, neste caso, do 19-20. Muitas histórias. Estamos a falar de uma edição com 42, se não estou em erro, bem, enfim, tem aqui tem muita coisa para ver, e acho que é é bom termos acesso a conteúdos completamente diferentes ao que estamos habituados a ver, e que nos queixamos sempre que não existe, que não há, que não sei o quê. Portanto, tem aqui, chama-se Cultura de Bancada, tem o Twitter, tem o site deles, está presente é só pesquisarem no Google e aparece-vos logo o site, e portanto esta é a minha primeira nota final. E a segunda nota final, porque já tinham perguntado aqui no chat, e eu, esperem só um bocadinho, eu vou partilhar outra vez, é outra coisa, vou partilhar aqui, deixem-me só ver se isto, eu nem sei se vai se ver ou não. Eu encontro, ela está aqui, ora, digam-me se vê alguma coisa. Bem, não se vê, mas também não precisa de se ver. Pronto, okay. A imagem não é muito bonita, mas também não é para se ver muito. Exato. Na realidade, porque já tinham perguntado ali no chat, Eu tive presente na semana passada no Clubhouse, no, a convite até do Nuno Mourão. O entrevistado era o Fernando Madureira e a mim houve uma a tarefa mais complicada, que era falar do cartão de adepto. Como toda a gente sabe, o Fernando Madureira é o líder dos Super Dragões e eles, apesar de serem contra o cartão de adepto, têm tido uma atitude que é, apesar disso, são contra, mas ao mesmo tempo são o clube que mais pediram e mais emissões de cartão de adepto tem. E eu estive lá, tenho duas intervenções aos 10 minutos e há 1 hora e 13 minutos, onde coloca em causa essa posição de Fernando Madureira e, portanto, na prática é um discurso, é uma conversa entre os dois, em que eu estou do lado do cartão de adepto pela via da não, do não pedido do cartão do adepto, e ele está pelo lado de contra o cartão de adepto, mas depois mostra ali também outra forma de ver, contrárias, e do qual eu não abdico, e no final até lhe disse isso e brincamos com essa situação. Quem quiser ouvir essa intervenção, eu sei que sou um bocadinho chato com a história do cartão de adepto, mas não posso deixar de falar deste assunto, porque o cartão de adepto veio para ficar para já, mas está a ser um falhanço e só os responsáveis por ele é que ainda não perceberam isso. E está incrível, deixa-me dizer-te que eu e o João estivemos lá a ouvir do início ao fim, foi uma conversa incrível, portanto quem tem a oportunidade de ir ouvir, que vá ouvir, porque vamos muito aprender bom. Aqui algumas justificações. Muito bom, as intervenções do exato. Que na opinião de cada um podem ser ou não justificáveis do porquê de fazer aqui o cartão do adepto. Aproveitar também para vos agradecer a todos a presença, agradecer ao Pedro, agradecer ao João. Desejo-vos então uma ótima semana, mantenham-se seguros. Uma boa semana. Sexta-feira temos jogo. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting.